Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta com o episódio, cara, 116, é isso mesmo? Já chegamos nisso tudo. É, estamos aqui mais uma vez com o time completo, depois de um episódio fantástico semana passada, onde trouxemos uma convidada muito especial. Queremos agradecer novamente a presença da Mari, Mariana Bocô, game designer, que veio aqui no podcast falar com a gente. Mas continuando, o streak de convidados aqui, a gente mais uma vez traz alguém muito especial para conversar com a gente aqui, completar um quarteto para fazer o podcast 116. Ele que é já prefeito de Londrina, mas agora morando em Florianópolis, o game designer da Cyber Rhino Studios, Sandro Tomazetti. Tudo bom, Sandro? Tudo bom, Giliard. Pô, cara, bem-vindo. Você que deve ser o cara que mais vezes participou do podcast, tá aqui mais uma vez, mas dessa vez por um motivo muito especial. Porque agora, no dia 20 de agosto, semana passada, foi lançado oficialmente em todo o mundo, em todas as partes do mundo, né, Sandro? Até na Antártida. Até na Antártida. Griffon Knight Epic, que é um map feito pela empresa do Sandro, a Cyber Rhino. É, e lançamos agora dia 20, né, campanha no Kickstarter, um ciclo de desenvolvimento aí bem longo. Como é que é a sensação de finalmente colocar aí pro mundo ver seu filho, o Griffon Knight Epic, Sandro? É um peso que sai das nossas costas, né, de entregar a coisa. Uhum. E um peso novo de aceitação do público que chega, né? Então ainda é um trabalho a ser feito ainda. Entendi, cara. A gente vai falar muito sobre o desenvolvimento do Griffon Knight Epic, tudo aí, as experiências, né, que o Sandro vai poder nos contar sobre isso. E para conversar sobre isso também estão aqui Rafa Kunen, que é game designer da Gameloft em Toronto. Tudo bom, Rafa? Beleza, beleza. Beleza. E também Fernando Seco, programador. Olá, olá, olá. Já vou te interromper. Aí você não diz que eu fico fazendo barulho. Olá, olá. É, olá, olá, olá, não é barulho. Olá, pessoal. Tudo bom? Tô aqui. Na boa, mais animado, é isso aí. Isso, Seco, igual a mamãe ensinou pra gente, educação. Oh, desculpa, mãe. Ele que é programador da BioWare em Montreal, pra quem não sabe, eu sou o Giliar, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver. Vamos deixar de historinha e começar logo esse podcast que vai ser foda. Sandro, convidado tem sempre vez aqui, então fala pra gente se você tem jogado alguma coisa ou se o teu tempo tem sido todo consumido com o lançamento do Griffon Knight Epic. Pois é, quando você começou a falar assim, ah, vamos falar sobre isso, já me deu um frio na barriga por causa disso. Tipo, não, não tenho jogado muita coisa, na real. As últimas semanas têm sido bem puxadas, né? Mas, deixa eu pensar, acho que o último que eu joguei foi o Batman Arkham Knight. Terminou? Terminei. Eu joguei um de 3DS nas viagens, que foi o Code of Princes, que ele é basicamente um spiritual successor do... daquele Saturno, Guardian Heroes. Guardian Heroes. Ô, Sandro, e você é lendário, né, das nossas épocas que trabalhamos juntos na Hoplan e tudo, por manter um caderninho com todos os games que você já terminou na sua vida. Isso não é uma coisa que você faz? É uma prática ainda? Sim, sim, ainda faço. A única diferença é que agora quem escreve é a Luísa, né, minha namorada. E letra bonita e tal, né? É o item de museu aí pro futuro da humanidade, rapaz. Tô chegando no jogo mil. Isso que eu ia perguntar, se você tinha ideia de quantos, mas você claramente tem, né? Faltam quantos por mil? Uns 800, assim? Não, acho que eu tô nos 860, mais ou menos, assim. Nossa, cara. E o Griffon Knight Epic entrou na lista ou ele é o concurso? Não, entrou. Tem que entrar, né? Agora que lançou, já posso pôr. Então, a pergunta que eu quero calar, o desenvolvedor, né, o game designer do jogo, consegue terminar o jogo? Ah, consegue. Consegue sem tomar nenhum de dano, pô. Esse pessoal. Sério? Tá... Oh, sim. Nossa, sim. Cara, esse cheat é muito poderoso. É, tem cheat. Pra ajudar a gente sempre tem cheat, mas o tanto que a gente treina jogando, né, acaba ficando mais mestre no negócio. Deve saber o ponto fraco de cada inimigo no jogo. Sandro, que vai falar muito mais de Griffonite Epic pra gente aí, mas deixa eu dar uma chance pro Fernando também falar se ele tem jogado alguma coisa, como é que tá aí essa vida de programador na BioWare e gamer. Boa, só de programador a vida agora. Gamer tá foda. Não, a gente tá terminando uma milestone agora, tem que entregar um monte de coisa. Aqui sabe que aqui é verão agora, então tem um monte de gente que tira bastante tempo de verão, então tem algumas coisas que atrasaram por causa disso. A gente tá tentando compensar. Aí tá super corrido, assim, nas últimas 3 semanas, foi bem complicado. Agora a gente tá na última sprint, então são 2 semanas e tá bem corridinho, assim. Aí a única coisa que tenho feito é chegar em casa, tomar uma cerveja, ver qualquer coisa aleatória e dormir. Tá foda. Entendi. Rafa, salva a gente então e fala de algum jogo recente que você tem jogado, por favor. Tô jogando os DLC do Dragon Age Inquisition. Terminei o primeiro, Joss of Raccoon. Tô jogando o segundo agora, o Descent, que é nas Deep Roads. Isso aí. E, pô, gostei bastante de como eles fizeram, assim. Ficou meio que uma mini versão do jogo principal, assim, com lugares que tem que descobrir, tem até o próprio mapa, sabe, da War Table que tem. Tem um mapa próprio das Deep Roads, assim, que tu pode mandar expedições e tal. Pô, isso é maneiro. Isso, achei bem legalzinho isso. Tem a tua própria base lá e tal. Aí tu vai explorando, vai achando lugares que tu pode abrir passagens secundárias, assim, que leva pra outros lugares, né, que tem monstros mais difíceis e loot melhor, assim, e tal. Pô, tô gostando bastante, cara. E tem um lore fantástico dos anões, né, das Deep Roads e tal, de como era antigamente, de lendas deles. Uma das partes mais fascinantes do lore do Dragon Age. Tô curtindo bastante, cara, tá bem massa, assim. Mas eu parei de jogar agora porque deu um bug muito feio, assim. Então eu vou esperar algumas semanas pra se eles lançam um patch, alguma coisa, porque eu não quero correr o risco de dar esse... É aquele game breaking, assim, sabe? Que não tem nada que tu possa fazer. Não dá nem, tipo, de pausar e dar quit, nada, assim. Ele ficou travado, glitchado ali. Então vou esperar um pouquinho pra até sair um patch pra corrigir isso, pra voltar a jogar. Mas o jogo em si, tô curtindo bastante, cara. Tá bem massa. I'm sorry. I'm so sorry. Sei que a culpa não é tua, Seca. Sei que a culpa não é tua, Seca. Tu tá no Mass Effect. Não, mas... Quem sabe era um ponteiro nulo que eu não código meu que ficou. Tem código do Seco no jogo inteiro, rapaz. Eu não confiaria assim tão rapidamente. É, pois é. Quem usa o smart pointer? Quem? Pois é. Pra quê, rapaz? Os fracos. Mas é. Ó, eu já ouvi uma pessoa sênior uma vez falar assim: pra que usar o smart pointer? Eu posso gerenciar todos os ponteiros. Sou foda! Daí a reação de todo o time foi: what the fuck? Acontece. Cara, depois daquela discussão da semana passada sobre Bloodborne, eu resolvi virar homem e jogar um pouco mais. É verdade. Bloodborne, quase que eu esqueço de falar do Bloodborne. Por quê? Você jogou? Joguei, mas pode falar tu primeiro aí. Então, eu, cara... Tô bem mais feliz agora. Recebi várias dicas maneiras. O Diego Barbosa falou pra eu jogar ouvindo podcast pra eu esquecer do fato que eu estou repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Que eu achei muito engraçado essa dica. Mas a verdade é que o jogo, eu só acho assim, tem uma curva de aprendizado meio íngreme no começo. Aquela primeira parte onde eu tava muito preso, uma vez que eu consegui passar, né, um pouquinho mais só de onde eu tava antes, e já cheguei aí no primeiro chefe, aí já abriram opções pra mim, por exemplo, pra dar level up. Não podia dar level up antes. Então esse era um dos motivos pelos quais você ficava batendo cabeça no mesmo lugar sem sentir que você estava fazendo progresso. Então agora, como eu peguei um pouquinho melhor o esquema do jogo, né, já passei desse primeiro chefe, já passei de outras áreas, né? Tô quase terminando Old Yharmouth, que é uma parte mais velha da cidade lá, mais destruída, que é legal também. E tô curtindo, cara. Você pode ver que eu não progredi tanto, assim, mas também não joguei tanto. Mas o esquema, assim, de agora preservar um pouquinho mais dos Blood Echoes, que são as souls, né, desse jogo. Então, quando eu avanço o suficiente pra subir, assim, os 3 níveis, aí eu tenho a decisão tomar. Eu continuo mais um pouco até achar mais um ponto de save e correndo o risco de morrer e ter que, né, andar um pedaço bom pra recuperar aqueles Blood Echoes. Ou eu volto pra fazer o level up e aí gastar os Blood Echoes e aí não poder mais perdê-los, né? E com isso melhorar meu personagem pra poder continuar, mas com o preço de ter que passar novamente pelos mesmos bichos que eu já matei mais uma vez. Então, quando eu me acostumei mais com essa mecânica do jogo, com esse quase metagame aí que existe, eu comecei a aproveitar mais. E agora eu tô curtindo. Vamos ver, eu só espero que ele não seja tão longo assim, porque, sabe, eu tô avançando meio devagar. Mas tô feliz agora, achando que fiz uma escolha acertada. Então, Rafa, agora fala pra gente o que você achou. Então, depois de toda aquela discussão, eu tive que jogar, né? Então eu fui lá me aventurar, botar o Bloodborne no console e jogar. E a primeira coisa que o jogo fez foi me confundir por causa da câmera, né? Que é a câmera invertida. Daí eu demorei um pouco pra... Mesmo botando nos options ali, eu ficava me confundindo que se eu tava com a câmera certa ou não. Daí tá, depois de passar isso, fiquei uns 10 minutos tentando me acostumar com a câmera. Daí fui lá, né? Achei que tá, entendi os controles do jogo e tal. Matei os primeiros monstros fácil. Pô, não, peguei a manha, entendi. Não é tão difícil assim. Foi o que eu pensei pra mim mesmo, né? Na minha inocência, foi isso que eu pensei pra mim mesmo. Ah, eu tô foda, vai. Agora manja, agora... Daí, eu não sei se meu equipamento inicial depende da classe que eu escolho, mas eu tava com machado e uma pistola no início. Daí eu vi que daí que tu pode apertar um botão, daí vira um machado de duas mãos, assim, ou então machado e pistola, né? Daí tá, matei uns esqueletinhos ali no início e tal. É, morri pro primeiro monstro fodão, que é o de praxe dessa série, então não me incomodou isso tanto. Olha o Rafa já jogando metagame. Daí tá, eu passei um pouco mais pra frente, assim, daí o jogo começou a ficar um pouco mais difícil e do nada ficou impossível pro meu level de skill, assim. Tipo, eu morri e ao contrário de como se morre normalmente no jogo, eu não achei que eu poderia conseguir passar disso, sabe? Nada que eu tivesse feito dentro do meu nível de skill ia me fazer passar disso. Daí eu percebi que pra eu passar, eu tinha que game the game, assim, eu tinha que ficar quase que um exploitzinho de pegar um por vez e chamar ele pra fora, fazendo kite, sabe? Chamar um pra fora e daí matar e daí fazer isso com outro. Mas, pô, eu não tô afim de ficar fazendo isso, sabe? Não é pra isso que eu jogo videogame, não é, eu não tô afim de fazer isso. Daí quando eu percebi que eu só conseguiria aqui, eu tô no início do jogo, e isso é o que o jogo tá me ensinando agora, que é assim que se joga, daí eu percebi, não, cara, não tô afim de jogar esse jogo, não. Desliguei e não vou mais jogar. Entendi. Seco, você vai falar alguma coisa sobre isso? Eu gosto de cerveja. Você gosta de cerveja? E de Bloodborne, né? Mas gosto não se discute, né? É, então... não é pra mim, cara. Eu entendo que tem muita gente que gosta, sabe? Tem uma colega minha do trabalho, ela é designer no meu time também, ela ficou meia hora me vendendo Bloodborne, assim, que foi uma das razões pela qual eu... decidi tentar, assim, né? Porque a gente falando, quer dizer, o Seco falando... Não, porque eu sei que o Seco é fã da série e ele é um tipo de gamer diferente de mim, assim. Sim. A gente joga tipos de jogos diferentes. Eu nunca jogaria Ninja Gaiden na minha vida, sabe? E o Seco é Ninja Gaiden Pro, sabe? Então eu sei que a gente é diferente isso, mas essa menina, ela gosta dos mesmos tipos de jogos que eu, de Mass Effect e tal. Então eu achei que, pô, se ela curte, então quem sabe tem um espaço aí pra mim, sabe? Daí eu tentei jogar, mas não, cara, não é pra mim. Eu entendo que tem uma audiência, entendo que tem um monte de gente que gosta, mas não é pra mim, não. É, eu sou afinzão de jogar o Bloodborne, mas ainda não tive oportunidade. Você jogou algum outro jogo da série Souls? Sim, joguei todos. Joguei o Demons e os dois Darks. Ah, então pronto. E eu adoro os dois. Tá treinado. Tá, vamos entrar no assunto principal do episódio 116 aqui, e aproveitando aí a presença do Sandro Tomazetti, game designer do Griffon Knight Epic. Sandro, vou começar a gente conversar bastante sobre o seu game, sobre o Kickstarter, sobre desenvolvimento, tudo. É, primeiro, queria saber, qual que é o seu histórico no desenvolvimento de games, rapidinho aí, né, que você fez antes, e da onde que saiu a ideia de trabalhar na indústria indie, né? Não sei se você largou tudo pra fazer isso. Conta pra gente como é que foi o processo de chegar até a CyberRhyme. Online? Bom, eu comecei em Londrina, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Inflamat, foi a primeira empresa que eu trabalhei em Londrina. Eu peguei estágio lá desde o primeiro ano da faculdade, então eu dei sorte que eu comecei já trabalhando com jogo, né? Qual faculdade que você fez? Ciência da Computação. Entendi. Essa empresa fechou, de lá eu passei para uma outra que era vizinha, fui tester, lançou um jogo sobre cavalos, que foi exportado para a Alemanha, assim. Era um adventure de um livro de lá. Pra quem não sabe, essa época aí, me lembro muito bem. Um alemão que adorava o Brasil, chama Joachim. Isso. Ele tem a empresa dele, que é a Caipirinha Games, que é um publisher de jogos pequenos que ele trouxe pra serem feitos no Brasil. Então ele pegava lá uma demanda de um tipo de jogo que tinha na Alemanha, trazia pro Brasil pra pegar um estúdio pra fazer e levava pra lá pra vender. Então esses jogos de cavalo, de criar cavalos e corridinha de cavalos, isso aqui, ele fez vários com vários estúdios do Brasil mesmo. E o Sandro acabou trabalhando em um deles. É isso mesmo. Eu acho que isso era o quê? 2003? Por aí. É, por aí, eu acho. E desde então eu só trabalhei com jogo, né? Dali, essa empresa era a Oniria, né? Eu trabalhei nela enquanto tester. Daí depois eu fui contratado como estagiário, né? Pra programação. Eu trabalhei lá, acho que um ano e meio. Entendi. E a empresa fechou de novo. Que nessa época, né, empresa no Brasil era bem difícil de se manter, empresa de jogo, né? Nessa época, é porque a hora tá fácil agora. Olha o troll pulando do arbusto aí. Sempre foi difícil. Nessa época teve uma baixa bem grande, né? Sumiram um monte dessas empresas, quase tudo foi desmontado, né? É verdade. E depois disso eu fui pra Hoplon, 2007. Isso aí. Trabalhei lá 3 anos e meio, eu acho. Conheci vocês lá, né? É. E... Depois da Hoplon eu fui pra Arara Games, que era uma outra empresa em Florianópolis menor, fazia jogo pra aquela Big Fish. Sim. Jogo de time management, esse tipo de coisa. Fiquei lá por 1 ano e pouco também. E depois disso eu fui pro Dark Side, assim, fui trabalhar com um jogo de cassino. Nossa. Trabalhei lá por 3 anos e meio também. Uma hora encheu o saco, falei, não quero mais ficar nessa merda. E a gente largou, eu e mais 2, e decidimos fundar a Cyberrhyme. Isso tudo aí desde a época da Hoplon como game designer, né? Bom dizer. É, desde a época da Hoplon como game designer. Exatamente. Na época de jogo de cassino, eu trabalhava mais com matemática do que game design, né? Porque, né, jogo de cassino não tem grande game design. Aham. Hoje eu sou game designer e programador aqui na Cyberrhyme. Entendi. E como é que é o time? Qual é a composição da galera que fez o Griffonite Epic? Nós somos 3 em tempo integral, assim. É um artista, um programador sênior e eu que sou o faz tudo, assim. Sempre sou tem game um. Designer. Sempre tem um. Sou game designer, produtor, marqueteiro, falador de Twitter, falador de Facebook, tudo assim, sabe? Tudo que tem que fazer o resto eu faço. Gerente de gameplay. Supervisor de gameplay. Supervisor de balanceamento, todas as coisas. Olha. A gente trabalhou com 3 músicos, um compositor e 2 músicos, que era um estúdio, né? Chama Estúdio Urbano. Uhum. E junto com a gente teve mais 1 artista que trabalhou com a gente metade do período do projeto. Vou dar o nome. Dá um nome aos bois, né? Isso que eu ia falar, você não quer falar por quê? Não, é só porque falou do que eles fazem e acabei não falando. O programador sênior é o Joe Jr., foi criado pelo Stan Lee. É, pois é, tem nome pra estrelato, né? Joe Jr. É, o artista é o Daniel Kai. A outra artista que trabalhou com a gente é a Gabriela Dreyer, namorada do Dankai. Então, acabou que a gente teve aí um artista e meio, porque ela ficou com a gente metade do tempo do projeto. Entendi. É, teve mais gente também. Teve gente que ajudou QA, playtest e tal, assim. Mas aí seria bastante gente pra nomear. E Sandro, tudo começou, imagino eu, com vocês saindo dessa empresa de cassino, como você disse. E como é que surgiu, primeiro, a ideia de que tipo de jogo vocês iam fazer, por que um shmup? E depois, por que Kickstarter? Eu sempre quis trabalhar com um jogo autoral, né? Desde a época da Hoplon, eu tentava trabalhar com isso por fora e tal. Eu tentei abrir uma empresa antes, acho que vocês sabem mais ou menos o que aconteceu, né? Acabei que um dos sócios levou o dinheiro e não fez o jogo. O Sandro foi vítima de estelionato, apropriação indébita. Exatamente. Então, assim, isso aconteceu bem no comecinho, bem no fim da minha... de quando eu tava na Arara. Daí, dentro da empresa de cassino, eu quis continuar fazendo isso, continuar tentando fazer um jogo autoral, né? A gente começou a se reunir uma vez por semana, durante 2 horas depois do trabalho, assim, em casa, e começou a fazer esse projetinho. Um dos projetos que a gente começou a fazer cresceu muito, era um beat'em up com administração de não sei o que e tal. A gente acabou cortando e a gente deu um passo atrás e falou, não, vamos fechar um escopo bem delimitado, bem certinho e deixar isso factível de verdade. Então a gente escolheu pegar um gênero que é mais consolidado, assim, tipo um shoot'em up, mais fechadinho, né? E se perguntou, como é que a gente vai fazer ele aparecer de alguma maneira? Porque se a gente só colocar um shoot'em up a mais aqui, não adianta nada. Então veio essa ideia de mudar a temática, né? Virar a temática de ponta-cabeça, assim. E foi daí que nasceu. A gente nasceu de almoços, na realidade. A gente saía pra almoçar, ia conversando, e a ideia nasceu junto, assim, com todo mundo. O Kickstarter foi mais porque a gente queria aparecer lá fora, né? Um pouco, pelo menos, assim, ter alguma certa visibilidade lá fora. Muita gente me pergunta por que vocês escolheram o Kickstarter, não Catarse, não Indiegogo, ou todos esses outros. Nenhuma outra plataforma eu acho que tem a visibilidade que o Kickstarter tem. Então, sem dúvida, isso aí não tem discussão. É, então como a gente precisava da visibilidade, considerando que a gente é um estúdio novo, de brasileiro, de gente que ninguém nunca ouviu falar, a gente precisava aparecer e o Kickstarter ajudou a gente bastante nisso, assim. E é isso, foi por aí que a gente foi. Esse foi o caminho de decisões nosso. Pra quem não sabe ainda, Sandro, você falou sobre a temática, né? Sobre o que é Griffonite Epic, rapidamente. É, o Griffonite Epic é um shoot'em up medieval. E é aí que eu digo que a gente virou a temática de ponta-cabeça, porque tem muito, muito poucos, assim. Eu acho que eu lembro de um ou dois, bem nas antigas. Eu não conheço nenhum. Tinha um que era com Pegasus, mas era lá do início da época do Mega Drive. Nem lembro o nome direito, a gente pesquisou sobre ele. E é isso, assim, sabe? Eu não me lembro de mais nenhum. Ele conta a história do nosso herói, que é o Sir Oliver, junto com o Aquila, que é o Grifo. E ele é um cavaleiro que já foi condecorado. Ele é tipo o cavaleiro no fim das lendas, assim, sabe? Já matou o dragão, já casou com a princesa e tal. E a gente partiu daí. A gente partiu desse ponto na história posterior à lenda clássica. Ele é um cavaleiro em crise de meia-idade. Isso, exatamente. E daí a história gira em torno de você enfrentar os seus próprios amigos que te ajudaram a salvar a princesa, porque algo tá estranho com eles. A gente buscou esse caminho de história pra encaixar o que a gente queria desde o início, que era fazer um shoot'em up com elementos de Mega Man, onde você lutava contra um inimigo, roubava a arma dele, pra dar mais um aspecto de aventura e não só uma missão shoot'em up clássico, assim, sabe? Então a gente inventou todos esses personagens, cada um com uma arma icônica dele, assim, que você pode ir lá matar, roubar e usar na sua aventura depois. Então, Sandro, é uma pergunta de curiosidade. Claro. O dinheiro da Kickstarter foi suficiente pra vocês se manterem e tudo? Foi, né, Sandro? Fez o jogo inteiro. E os DLC que estão vendo, é tudo coberto já. Tudo. Ah, então já respondeu, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, o Kickstarter, acho que a gente ganhou $19,000. A gente cometeu o erro de pegar esse dinheiro, acho que umas 2 ou 3 semanas antes da eleição aqui no Brasil. Então, a gente pegou com o dólar antes do super boom, assim. Puta que pariu. É, a gente perdeu uns R$15,000 nessa... Nossa, caralho. Só nessa decisão, assim, né? Mas ele ajudou muito a gente. Ele serviu pra gente contratar essa outra artista, pra pagar toda a música, todos os sound effects. E para algumas outras coisinhas, tipo localização e tal. Quando a pessoa ganha, por exemplo, $19,000 no Kickstarter, ela não bota tudo no bolso dela, não? Não, só a gente. A gente saiu. Porque as pessoas na internet acham que é isso, né? Porra, o cara ganhou $19,000, cara. Puta que pariu, eu vou fazer um também. Dinheiro grátis. $19,000, no fim das contas, acabou sendo 20% do nosso orçamento total. Isso que eu ia perguntar. Por isso que a pergunta do Seco faz todo sentido. Sim. É, um grande pedaço do orçamento a gente juntou voltou durante essa época que a gente trabalhava com cassino, que por todas as coisas ruins que essa indústria tem, uma das coisas não ruins é que ela paga bem. Então a gente acabou conseguindo juntar um dinheiro pra investir no jogo, né? Entendi. Você juntou, peraí, jogando no cassino, foi isso? Sim, claro, porque é bem fácil de ganhar. Pois é. Você então deve saber, né? É, exato. Quem já fez cassino um dia sabe que o único jeito de ganhar é não jogando. É bem batido esse ditado, mas é a pura verdade, assim. Uhum. Quanto mais tempo você joga, mais chance você tem de ficar sem dinheiro. Ponto. Simples assim. Então a gente juntou esse dinheiro, não foi tudo também, a gente juntou esse outro dinheiro, é mais ou menos equivalente a mais uns 15% do orçamento, então tem 35% aí que foi conquistado dessa maneira. E todo o resto foi investimento de dois angels, que são meus pais. Nossa. Eles eles injetaram dinheiro na gente pra fazer acontecer, assim, né? E a gente conseguiu ficar por um ano e mais ou menos 8 meses, assim, trabalhando no Griffonite. Um milhão de perguntas aí, Sandro. Deixa eu fazer? Vai mandando, cara. Claro, vai, tamo aí pra isso. Não é sobre dinheiro ou preferência sexual, mas vai. Nem sobre dinheiro que a gente embolsou, né? Então, olha só. A gente sempre tem um monte de gente que vem pra cá e fala um monte de coisa que, como é chato, difícil, impossível desenvolver no Brasil. Você acha que tem alguma coisa de boa de desenvolver no Brasil? Cara, pra mim só tem uma coisa de boa. Uma única, que talvez seja tudo que viabiliza desenvolver no Brasil. Você paga em real e recebe em dólar. Ah. É simples assim, sabe? Entendi. Por exemplo, a gente custou 50 mil dólares pra fazer. 55, sei lá, 56 mil dólares mais ou menos. Transformando isso em real é, sei lá, 250 mil reais. Puta, se a gente tivesse que vender a 13 reais cada jogo, ia ser um sacrifício pra conseguir. Mas como a gente recebe em dólar, como vende em dólar, né? Você acaba conseguindo fazer esse equilíbrio, assim, tipo, a gente tem que vender em torno de 5.500 cópias pra se pagar. Entendi. E aí, nesse caso, o câmbio que tanto te atrapalhou na hora de trazer a grana do Kickstarter pro Brasil, agora ele ajuda. Sim, agora ele ajuda. Agora ele é uma vantagem. Agora eu vou arriscar, porque eu conheço um pouco, né, dessa história do Griffonite Epic, de conversar com o Sandro, interagir com ele, tanto online quanto nas BGS que a gente se encontrou. Eu vou arriscar dizer uma outra coisa, Sandro. Eu acho que isso é minha impressão e você vai confirmar. Claro. Ou não. É, uma outra coisa legal de você desenvolver no Brasil, pelo menos no momento, é o quanto de apoio e sinergia você encontra nos outros desenvolvedores brasileiros que estão no mesmo barco, né? Ah, sim. Você contou da amizade que você fez com o pessoal até da Behold, que a gente recebeu aqui o Marcos e o Gui em alguns episódios atrás pra falar do Chroma Squad. Ah, é, e outros, assim, você tá nesse mesmo barco, acaba unindo a galera, né? Sim, com certeza. Nossa, A cena indie brasileira, assim, ela é absurdamente receptiva. O Marcos Venturelli ajudou pra caramba a gente no jogo, dando opiniões e coisas assim. O Saulo Camarote, né, que é o da Behold, ajudou um monte nessa parte de conseguir ver como trazer o dinheiro pro Brasil melhor, tudo, assim. O suporte deles foi fantástico, assim. E eles me receberam muito bem. Por exemplo, uma coisa que aconteceu foi a própria Behold, ela me inspirou a voltar a tentar fazer isso, né? Tipo, entendi. Ah, beleza. Eu olhei lá, eles conseguiram e tal. Ah, então se esses caras conseguem, quem sabe a gente consegue também. E como eu já queria fazer isso há muito tempo, só foi uma prova de que dava pra fazer, sabe? Então, um pouquinho antes da gente botar o nosso Kickstarter, eu peguei, adicionei o Saulo no Facebook, bem cara de pau, virei e falei assim: ô, cara, podemos te visitar aí? Sabe? E ele recebeu a gente de braços abertos, assim, foi muito legal. Nossa. Dica. E Sandro, como é que você faz assim com duas coisas, assim, com terceirização, como é que você faz pra achar as pessoas e como é que você faz com as ferramentas, assim, tipo engine, tools pra fazer, sei lá, jogo, gráfico e tal? Excelente pergunta. É, cara, terceirização a gente meio que se ferra, sabe, tipo, porque... terceirização a gente pega e faz e foda-se. É, exatamente, a gente fez muito pouca terceirização, a gente só terceirizou som, porque realmente não tinha ninguém em house pra fazer. E o nosso primeiro sound designer, só do fato da gente ter um primeiro e um segundo, vocês já devem saber o que aconteceu, ele sumiu, simplesmente sumiu, assim. Então a gente perdeu a primeira pernada de som, se atrasou no som, o som de verdade ele foi concluído... sei lá, 3 horas antes de lançar, assim, sabe? Nossa! Então a gente teve que correr bastante atrás disso específico, né? Pra terceirizar o som. Quanto a tools, a gente usa... a Unity, né, como engine. Olha, interessante. Eu gosto bastante. Ela tem alguns problemas. O meu programador vai poder dizer melhor do que eu. Que algumas coisas que ele xinga, assim, tipo, do jeito que carrega asset, o caralho, assim, não sei direito. Porque eu apesar de eu, hoje em dia eu programo, né? No Griffonite eu programo. Só que eu só faço script e comportamento dos inimigos e boss e coisa assim. Ele faz toda a parte que é mais core, é ele que faz, então... Ele faz systems, você isso, faz, né? Mais gameplay. Exatamente. Ele poderia responder melhor esse pedaço. Uma coisa que eu acho que a gente fez bem foi estruturar as coisas dentro do jogo, sabe? Então, adicionar uma fase era fácil, uma arma era fácil, adicionar uma poção era fácil. Então, por exemplo, a gente quis adicionar uma arma nova 2 semanas antes de lançar. Foi super de boa de fazer, sabe? A gente sentou, fez, testou. Ah, tá rodando, tá beleza. Ela é uma arma que é só liberada no fim do jogo. Se você terminar tudo, assim, você ganha uma arma super foda pra descontar a raiva de todos os chefões e todas as coisas. Descontar a raiva é bom. E só pra chegar lá e falar assim, morre fila da puta de Frit, que eu sei que o Spider tá lá sofrendo no Frit. Falando nisso, nosso querido Diogo Braga, Didi Braguinha do MRG, tem um canal fantástico, se você não segue, tem que seguir, que é o Indie, onde ele joga jogos indie, né, assim o nome. E ele, cara, ontem, né, a gente tá gravando isso no sábado, na sexta-feira, ou seja, semana passada, ele lançou um vídeo do Griffonite Epic, onde uma das coisas que ele tenta fazer é matar o Ifrit. É muito engraçado. Ele tentando matar o Ifrit. E, aliás, muito engraçado o vídeo inteiro, né, Sandro? Eu achei que o Didi mandou benzaço no vídeo dele de gameplay. Foi fantástico o vídeo. É um dos vídeos que eu mais gostei, assim, de todos que saíram. Eu tava bem precisando assistir um vídeo de alguém se divertindo bastante com o jogo e rindo e falando, assim. Então ele ajudou bastante. Entendi. Ele deu um apoio moral sem saber. É, exatamente. Foi muito legal mesmo. Entendi. A gente vai deixar o link aí no post do episódio 116 pra vocês verem o gameplay que o Didi Braguinha do MRG fez com o Griffonite Epic do Santo. É, eu não conheço ele pessoalmente, mas ainda. Já mando um abraço pra ele aí. É. Sandro, te conheço há anos já, né, que a gente trabalhou junto e sempre conversou sobre jogos, e eu conheço um pouco do teu perfil como jogador, né, que tu gosta de jogos difíceis, né, e tu é o tipo de jogo que tu se desafia a terminar, tanto que tu tem, como a gente falou antes, tu tem a tua, teu achievement book lá de livros que tu tá lendo. O Sandro inventou achievement, rapaz. Desde a época do Mega Drive, cara, que eu anotava. Então, cara, e eu acompanhei do início um pouco a tua jornada com Griffonite, até mandou assim, um early build, assim, pra mim, lá no início do jogo, né? Sério? Ele fez isso? Porque pra mim, ele falou, não, não vou te mandar não, você tem que ser backer no Kickstarter. Eu tive que ser backer. Não, eu acho que ele mandou antes de ser Kickstarter ainda. Foi bem no início, assim, né? É mentira, tá? Isso que eu falei, é sacanagem. Então, daí é uma coisa que eu imaginava, puta, esse jogo vai ser difícil, esse jogo não vai ser pra mim. Daí eu fui jogar, né, agora, depois que saiu e tal, comprei o jogo, fui jogar. Daí no início, tá, e Shooting Up não é assim, vou falar em toda honestidade, não, é o meu tipo de jogo, assim, eu não jogo desde a época do Mega Drive, eu acho. É, tá restringindo cada vez mais os jogos que tu joga, cada episódio do podcast, né? Sim. Não, é o tipo de jogo que eu jogo mais, pô, jogar, né, cara? Pô, foi o Sandro que fez, é o mínimo que eu devo pra ele, eu vou jogar. Eu joguei no início, tava lá, que negócio, né, pô, legal, não peguei a manha, tá, os controles são gostosos de jogar, são bons ali, a responsividade dos controles é bom e tal, atirando, até que eu cheguei no primeiro chefe, né? Daí o chefe lá me destruiu de todas as formas que eu posso ser destruído naquele jogo, eu tentei de novo, e de novo, e de novo, daí eu fui te xingar no Skype. Daí eu fui te xingar no Skype, né? Porra, Sandro, que merda de chefão é esse? Aí o Sandro só, né, aquele sorriso, mission accomplished. Entendeu? Mas a minha pergunta pra ti era justamente essa, assim, dificuldade. Sabe, que eu acho que ficou um pouco ali pra mim de que tu queria fazer um jogo desafiador já. Não é pra ser um passeiozinho no parque, né? É pra desafiador mesmo. Mas como é que tu faz com um time pequeno, sem um QA, sem um departamento que cuida disso, que é tudo nas tuas costas ali com o teu time? Como tu faz pra ter certeza que tu não tá overshooting, assim, que tu não tá fazendo um jogo que vai ser talvez até fácil pra ti, mas não vai ser difícil demais, com uma barreira de entrada grande demais pra quem vai jogar, pra quem vai pagar pro teu jogo jogar, né? Porque quem não pagou pro teu jogo, os teus amigos, o pessoal que tá fazendo contigo, então tu não precisa agradar eles. E eles jogam, eles passam, eles te ajudaram a fazer o jogo deles nisso. Mas como é que tu faz pra balançar essa dificuldade pro usuário final, tu ali garantir que isso funciona, sabe? Então, é bem simples. A gente faz merda, porque acabou acontecendo, assim, sabe? A gente errou a mão, sabe? O easy é muito difícil ainda, o normal é mais difícil ainda. Isso a gente já parou pra analisar de que a gente errou um pouco na mão da dificuldade. Mas, em minha defesa, eu não quero diminuir ninguém, mas a gente testou com bastante gente. Por exemplo, a Luizy passa no normal, de boa. A minha sobrinha de 9 anos passou no easy, então tem gente que, assim, né, podia treinar mais, assim. Quem será que ele tá querendo dizer? Eu perdi pra uma menina de 9 anos, cara. Não, mas você disse que não testou no Easy. Ela passou no Easy. Não, peraí. Easy é assim, é desonroso. Sim, eu não vou jogar no Easy. Não espere isso de mim, Sandro. Pô, jogar no Easy. Sandro, você tinha que chamar assim, ó, casual, um pouco experiente. Daí o próximo, assim, muito experiente, sabe? É, então, eu tentei dar uma disfarçada porque eles não chamam Easy, normal e hard, assim, né? É que pecado hoje em dia. É pecado. É, chama Squire, Knight e Epic. Eu tentei dar uma disfarçada, assim, sabe? Mas acabou que não deu muito, muito certo. A gente vai precisar agora, no primeiro patch, dar uma arrumada, dar uma rebalanceada em todos os chefes. Porque as fases não estão difíceis. As fases, eu acho que elas estão bem, bem certinhas, assim. Todo mundo consegue jogar, se diverte na fase. Mas chega no chefe e toma um tranco muito grande, assim. Mas, Sandro, uma pergunta. Você acha que o jogo é difícil ou as pessoas não estão mais acostumadas a ter um pouquinho de desafio em jogos? Eu, sinceramente, acho que as pessoas não querem mais ser desafiadas em jogos. Elas querem achar que elas estão sendo desafiadas, sabe? Tipo, elas querem sentir que aquilo foi difícil, mas não foi realmente. A primeira pessoa que abriu meus olhos pra isso mesmo foi o Venturelli. Pra você ter uma noção, assim, lá no meio do nosso desenvolvimento, só ia ter a dificuldade Epic. Sabe, tipo, a gente só ia ter uma dificuldade. Tem pouca vida, tem pouco checkpoint. Era pra ser foda mesmo, assim. Era pra ser desafiador mesmo. Só que numa conversa com ele, ele me convenceu de que, tipo, cara, você até pode lançar isso. Só que daí você vai atender um nicho minúsculo e não vale a pena pra você fazer isso. Simples assim. E é verdade. Não vale a pena. A gente acabou fazendo o easy, fazendo o normal. Já facilitou bastante, assim, né? E vai facilitar ainda mais, porque ainda assim a recepção ainda foi que os chefes são muito difíceis. Você pode fazer o botão que mata todos os inimigos da tela, se você apertar. Que esse é um bem popular, eu ouvi falar. A gente tem uma bomba, assim, né? Que, não, que, mas que não, tem que ser o tempo todo que você usa, não pode gastar. Entendeu? Sem cooldown, sem nada, né? Não, é tipo spam to kill. Eu sou bom de usar essa arma, hein? Tendo isso em vista, você acha que qualquer outra coisa que você for fazer daqui pra frente, assim, de jogo, você vai testar com um público maior? Não importa a dificuldade que você achar que tá boa, você vai fazer ficar mais fácil ainda? Como é que você vai reagir a isso? Então, eu acho que eu vou continuar mantendo uma dificuldade pra mim no mais difícil, tipo no Epic ou no qualquer que seja a dificuldade que a gente for considerar mais difícil, e abaixar bastante as outras, sabe? Sempre ter a opção do cara baixar a dificuldade, porque tem que ser o mais abrangente possível, né? O shoot 'em up não é um gênero, assim, que preenche muita gente, né? Que envolve muita gente, mas eu gostaria mesmo que ele tivesse sido mais acessível. É uma pena que a gente errou um pouco na mão, assim. Mas, assim, a sua defesa, eu nunca vi um shoot 'em up fácil. Tipo, isso era pecado. Sim. No gênero shoot 'em up, sabe? Uh-huh. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum. Acho que se o pessoal hoje em dia fosse jogar o R-Type, ia chorar em alemão, assim, sabe? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. O R-Type é dificílimo. Eu joguei com a Louise, né? Com a minha namorada. Ela chegou uma hora que eu falei, não quero mais jogar isso aqui, porque eu não aguento mais. Daí eu continuei da metade pra frente sozinho, assim, né? Eu gosto muito, né? Eu gosto muito do desafio. Eu acho que você... O jogo, junto com te contar a história, te trazer a experiência... Eu adoro o fato de que você tem que suar, tem que treinar, tem que usar todos os recursos que você tem. Eu percebi muito vendo gameplays e let's plays de youtubers ou de outras pessoas, assim, que as pessoas hoje são meio preguiçosas, assim, sabe? O cara não quer olhar a loja e comprar a poção que tá lá pra ajudar ele. O cara não quer ver um chefão e, tipo, esperar a resistência do chefão mesmo, sabe? O cara quer passar por tudo fácil e acabou. Eu sei que a gente errou, não tô dizendo que não temos que ajustar um pouco. Principalmente algumas coisas como eu tava falando com o Spider, ou com o Rafa. Não sei se eu posso falar Spider, né? Mas... Olha o apelido aí de 15 anos atrás aparecendo novamente. A gente falhou um pouco em alguns tells dos chefões que podem deixar eles muito difíceis, assim. Apesar deles estarem lá, isso é uma coisa que eu sei que eles estão lá, porque eu vejo, eu uso todos os tells que eles têm. Eles não são aleatórios, eles não são assim. Só que eles têm janelas pequenas, entende? Eles têm janelas de reação. Você tem que ter skill pra passar o chefe. Tá aí o problema. É, exato. A gente deveria diminuir, pelo menos no easy, o cara tinha que poder passar um pouco mais tranquilo, e no normal um pouco mais tranquilo também, sabe? Por exemplo, eu tenho um caso aqui de pelo menos umas 3 pessoas que um dos backers que jogou, que veio pedir pra gente não abaixar a dificuldade, porque ele adorou o jogo do jeito que era. Um outro cara que acabou de me falar assim, pô, essa galera aqui joga muito mal, vou fazer uns vídeos de como matar o chefão. Ele pegou o jogo, começou no Epic de primeira, atravessou o jogo todo em 6 horas ali e acabou. Porque são pessoas que têm esse perfil de que ele tá querendo quebrar o desafio, né? Ele não tá só querendo ter a experiência da coisa, ele quer ser desafiado, ele quer que seja difícil. E é isso que a gente quis atingir. Pena que hoje esse público é muito pequeno, eu acho. É, isso que eu ia falar, Sandro, que a gente, por mais que saia com esse objetivo, né, de atingir esse, vamos dizer, o estilo que você, por acaso, gosta dele, o Seco também, mas acho que a decisão difícil pra você acabou sendo o quanto eu tô disposto a comprometer disso pra atingir um público maior, que vai até tornar possível que esse jogo exista, né, e tenha sucesso comercial, porque isso aí é o, vamos dizer, o dilema fundamental do design de um jogo, né, eu vejo assim, pelo menos. Exato. No ambiente do FIFA é muito parecido, cara. É, a gente, como hardcore fã de futebol, querendo transformar a coisa na simulação cada vez mais complexa e tendo que lidar com todo o outro lado de não alienar boa parte do público por causa disso, né? E qual é o ponto que você encontra no meio e que opções até você pode dar pro jogador. No seu caso, você descobriu que se os níveis de dificuldade são uma grande maneira de você variar essa experiência para atender a vários tipos de usuário. O FIFA é um pouco mais difícil porque você, uma vez que você introduza mecânicas, não tem como você desligar e ligá-las facilmente, elas estão muito integradas, né, no sistema do jogo. Então a gente pena muito, cara, esse é o desafio fundamental nosso, é achar esse balanço, e acho que um microcosmo muito interessante disso é a história que você tá contando pra gente no Griffonite Epic também. Uhum. É bem difícil mesmo, eu acho que esse é o ponto principal, primordial pra fazer esse jogo difícil, sabe? Achar esse sweet spot onde o cara não sente que é impossível ele passar, sabe? E a gente acabou errando. Eu acho que a gente não achou, principalmente para as dificuldades mais fáceis, assim. E é uma pena. Eu só discordo se eu vou dizer que erraram. Porque, assim, os backers que procuraram esse jogo provavelmente deram feedback dizendo que a dificuldade estava boa, não foi? Uhum. Sim. Então, sim. A maioria, tipo, deve ter dado, sim. Então, por exemplo... Quer dizer que um grande sample da comunidade que se tinha dizia que tava bacana, assim, sabe? Então não tinha como se dizer quando você expõe pra maioria que vai estar errado, entendeu? Eu acho que na minha opinião, que você teve feedback das pessoas que jogam esse tipo de jogo e acreditam que aquela dificuldade é adequada pra aquele estilo, mas que pessoas fora desse nicho queriam jogar e acharam mais difícil, entendeu? Então agora Sim. Você acabou descobrindo, na verdade, um outro nicho e uma outra realidade, assim. Então eu não acho que você errou. Eu acho que você fez certo, mas você descobriu uma coisa. Eu diria que é assim que você tem que encarar, entendeu? Porque eu sinceramente, não vejo nada de errado. Tanto o Kickstarter, o pessoal dando feedback, o que vocês fizeram, a visão foi essa, entendeu? Se atingiu mais gente e esse pessoal novo gostaria de jogar, mas não tem a skill, não tem o tempo, ou acha simplesmente muito difícil, então aí você descobriu que existe um nicho, entendeu? Então agora você pode fazer um tweak pro jogo pra esse pessoal. É uma oportunidade sua agora de atingir mais esse pessoal. Eu não acho que você deve olhar pra isso como um fracasso de forma alguma, saca? Eu acho que você tem que, tipo, o fato de que seus backers, as pessoas que acreditaram em você disseram, ó, tá bacana, ou a maioria deles falou que tá bacana, quer dizer que você acertou, entendeu? Uhum. Eu acho que isso tem que olhar desse jeito. Do mesmo jeito que a gente teve reviews 3, a gente teve reviews 9 no Metacritic, por exemplo, de usuários, sabe? Então, eu sei que a gente acertou em cheio com algumas pessoas, tipo, foi perfeito com algumas pessoas. No fim, você tem razão. Tem que tentar ver isso como uma oportunidade de dar o tweak, assim, né? De melhorar o jogo pra esse outro público. O único problema é que esse impacto desse público que tentou jogar e não se agradou, talvez ele seja eterno pro meu jogo, entende? Talvez eles não voltem mais, mesmo depois do patch. E eu acho que talvez muita gente que viu esse impacto, sabe? E é nisso, assim, que eu sinto que a gente falhou nesse primeiro... Entende? Nessa primeira entrega, assim, porque talvez esses formadores de opinião alienem muita gente que poderia gostar do jogo, sabe? É, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Exatamente. Eu concordo totalmente com o Seco no que ele falou de que vocês não falharam em nada, assim, sabe? Se a tua premissa fosse lançar um joguinho casual que criancinhas pudessem jogar, sabe? Tivesse uma experiência... Daí tu falhou, sabe? Porque não foi isso que tu mirou, sabe? Não foi naquelas... Tu mirou numa audiência que queria ser desafiada, sabe? Que se ninguém conseguisse terminar o jogo, a não ser tu, sabe? E teu programador, daí tu tá exagerando. Mas não, tu tem vários exemplos de pessoas que botaram direto no Epic e terminaram o jogo, sabe? Então, acho que tu fez pra esse tipo de pessoas. E quando tu escolhe uma audiência assim, pra começar um shooter up, já é uma audiência um pouco menor, porque hoje em dia não é o que os moleques de hoje em dia jogam. O moleque hoje em dia nunca jogou esses jogos, porque eles não estavam nem vivos na época do Mega Drive. Entendeu? Sim. Ou seja, já é uma audiência... Tipo você, Rafa. já é uma audiência um pouco menor. Eu sabia que ia vir isso. Eu sabia que ia vir o que o Guilherme falou. Eu tava esperando, assim, ah, beleza. Sim, seria uma audiência menor, é. Uhum. Mas como tu mirou pra isso, e também dentro disso tem um pessoal que gosta do jogo, mas ainda assim é um pouco mais difícil pra eles. Se tu ainda não considera um fracasso, eu ainda considero que, tipo, no mínimo é um aprendizado que tu vai levar pro teu próximo jogo, sabe? Que tu tem que, como tu falou, que o Venturelli te falou, que por mais que o teu desejo, a tua visão original pro jogo fosse ter um jogo só no Epic, e é isso, ou te arromba, sabe? Ou não joga. Mas, querendo ou não, por mais que, claro, que essa é a tua paixão, isso é um negócio, né? Tu tá nisso também pra fazer dinheiro, tu tem uma família pra sustentar. Então, é exatamente nisso que eu acho que a gente pode ter errado, sabe? Porque onde a gente mirou, a gente acertou em cheio, assim, eu acho. Eu tenho bastante orgulho do jogo que a gente fez, porque ele foi exatamente o que eu queria ter feito, sabe? Uhum. Eu só me questiono se eu não errei em mirar nisso, entendeu? Talvez a Cyberdyne não sobreviva ao Griffonite. Talvez a gente não venda o suficiente. E eu não sei se a gente vai conseguir. Tudo bem que a gente tá há 2 dias de lançamento, então muita coisa pode acontecer, alguma outra pessoa pode vir fazer um review super legal e a gente aparecer, mas eu não sei se a gente vai conseguir, entendeu? É isso que é um pouco triste pra mim, é isso, sabe? Que talvez a gente tenha por um detalhe que é, hoje em dia, ainda mais com a maneira que o jogo funciona hoje, que é só você mandar um patch, cara, a gente em uma semana de trabalho arruma tudo que os reviewers estão reclamando, por exemplo. Uhum. Por causa dessa uma semana, talvez a gente não consiga mais, entende? É isso que é foda, assim. Eu tava conversando com uma menina que trabalha comigo, que ela antes de vir pra Gameloft, ela era indie também. O jogo dela foi publicado no Steam também, e ela teve um problema semelhante ao teu, assim. É pouca atração no início, né? E ela, o jogo dela, acho que tem uns 3 anos agora. E foi faz pouco tempo que o jogo começou a ganhar notoriedade. Que isso é quase uma maldição e uma bênção de ser indie, que tu não tem aquela exposição no início. Mas isso, por um lado, é bom, sabe? Porque, tipo, essa exposição pode ser uma super exposição. Ou seja, todo mundo que poderia saber sobre o teu jogo sabe no dia 1, sabe? Todas as pessoas vão tentar no dia 1 e, porra, e daí agora o jogo não tá sofrendo um pouquinho de balance ali, alguns errinhos aqui de lançamento, que é normal, né? Como tu não tem um departamento de QA teu, é normal. E, ou seja, todas as pessoas vão ser jogadas pra fora, assim, do teu jogo. Não vão querer jogar mais, não vão falar mal do teu jogo, as coisas assim. Mas como tu não teve essa exposição 100%, né? Porque tu ser um jogo indie, tua exposição vai ser um pouco mais gradual. Ou seja, tu tem tempo de convencer as pessoas, sim, ainda, é bom, sabe? Então é uma maldição de ser indie que é tu não tem a exposição de uma publisher, mas é a bênção de que tu tem mais tempo pra corrigir, sabe? Tempo pra corrigir. É, né? E pode ser que seja como o jogo dela foi, que daqui 2 anos dê um boost de vendas, então, 1 ano, sabe? Sim. Claro que a CyberRhino não pode esperar isso pra sobreviver, né? Mas, cara, não desiste, cara. É uma coisa que a indústria indie é assim, sabe? Não passa pela minha cabeça desistir, eu só não continuo se não der mesmo, assim, sabe? Se não der pra continuar. Se eu tiver que, sei lá, pedir dinheiro pra comer, entende? Tipo, só assim pra eu desistir. Realmente, pode ser que ele desenvolva um pouco mais pra frente, né? E uma coisa que, por incrível que pareça, o nosso jogo não tem bug quase. Eu, até agora, acho que a gente recebeu um bug report de um cara no Mac, que infelizmente a gente não pôde testar ele de verdade no Mac. A gente só pedia pra alguém que tinha Mac, ó, dá uma olhada aqui, joga, vê se tá rodando isso e aquilo. O cara ia lá, testava e beleza. A gente não tem a possibilidade de testar certinho no Mac, né? A gente conseguiu polir ele muito bem. É que a gente errou a mão na dificuldade. E, sinceramente, eu não sei quanto isso vai impactar especificamente, assim, porque, por exemplo, a gente tem bastante interesse no jogo. As pessoas que colocaram o nosso jogo na wishlist, no Steam, por exemplo, são bastante. Mais do que a gente achou que ia ter. Só que, em compensação, a conversão pra vendas não tá boa ainda. E tem um outro problema. Eu não sei se ela tá boa, pra ser bem sincero, ou se ela tá terrível. Porque, como é o nosso primeiro jogo, o nosso primeiro produto, eu nunca tive essa experiência de lançar e ver números, assim. Eu não sei se vendeu... É, não tem parâmetro pra comparar. Exato, eu não sei se vendeu tanto que a gente vendeu é terrível, ou se é, ah, é normal, ou ah, é médio, entendeu? Eu não faço ideia. Por um lado, é bem desesperador, assim, sabe? É nisso que tá morando a minha dificuldade, sabe? De tomar as decisões do que mudar e do que fazer sem saber direito o que fazer, sabe? Sem saber direito como que tudo vai ser, como que o mercado vai reagir, sabe? Eu vou fazer uma pergunta bem estranha, hein? Não, fica triste. Manda ver. Como é que, por exemplo, o Super Meat Boy, que é um jogo difícil pra caralho, tipo, teve tanta aceitação tão boa, assim, mesmo sendo difícil, assim, será que tem alguma coisa de diferente, talvez, que você pudesse ter feito pra dificuldade ter sido bem aceita? Sim, então, a curva de aprendizado e de dificuldade do Super Meat Boy é perfeita, né? Ela é, assim, você começa ali na primeira fase, é só você andar pra frente, passa a fase. Daí, a segunda fase, você anda e pula e passa a fase. Ele usa bastante disso, assim, de ter esse tempo de curva muito grande, né, pro cara aprender, que infelizmente a gente não pôde ter, sabe? Tipo, talvez na época de planejamento, se a gente tivesse planejado essa curva melhor, tivesse sido bom, mas a gente não pôde ter isso, sabe? Eu não sei também quantas pessoas jogam Super Meat Boy, comparado com quantas pessoas falam que é legal, sabe? Porque Super Meat Boy é um jogo difícil pra caralho, assim, punitivo pra cacete, até pro hype que ele teve, entendeu? Acho que muita gente acha bonito, acha legal que exista, mas não é pra elas, assim, elas não jogam. Eu duvido que 50% deles tenham terminado o jogo, assim, sabe? Tipo... Pois é. Mas, assim, só o fato deles ter comprado, né? Tipo, tu entende? Sim, claro. Porque mesmo que é só pra jogar as 10 primeiras fases, um monte de gente comprou, sabe? Eu acompanhei, né, cara, um pouco mais próximo do que a maioria dos jogos por aí, o desenvolvimento do Griffonite, por ser seu amigo e tudo. Uhum. Cara, eu, sim, tenho dificuldade de apontar qualquer coisa que você possa, entendeu, se bater na sua própria cabeça sobre isso, porque, cara, você tinha, igual você falou, exatamente o que você disse, você tinha uma visão e você executou para aquela visão à perfeição. Se essa visão vai ou não se transformar em quantidade de vendas suficiente pra você pagar o jogo, não, vai ser só uma lição que a gente vai levar pra frente, cara. Exato. E eu realmente torço muito, cara, quero fazer o que eu puder pra ajudar que isso aconteça, que você não desista, porque a coragem que você teve pra se jogar nesse mundo e descobrir todas essas coisas, cara, do zero, assim, igual você falou, eu nem sei se vendeu bem ou mal, porque eu não tenho como comparar, entendeu? E se jogar realmente nesse oceano que é o desenvolvimento indie, por mais que, cara, igual você falou, você teve apoio, galera da Behold, por exemplo, te recebeu super bem, isso aí é muito confortante, né, de saber o que aconteceu. Cara, eu espero muito mesmo que você não esteja numa situação onde você não consiga continuar, porque impagável essa experiência que você adquiriu, essa visão de que, porra, entendeu? Não é só executar em cima da minha visão, mas talvez ajustar a visão. Depende também, você pode não achar que deva ajustar nada e viver com o fato de que o seu jogo é um jogo desse tal nicho. Acho que isso é super super válido, tão válido quanto você queria abranger. Mas é tomar essa decisão de uma forma consciente, né? E não descobrir que foi assim depois. E eu acho que isso aí, cara, é pagável a experiência que você adquiriu, que pro futuro aí da Cyber Rhino, que eu espero que seja um futuro ainda muito longo e de muito sucesso, cara, é eu também espero bastante que isso aconteça, né? Porque eu desistir vai ser difícil. Porque eu botei isso como meta minha desde os, sei lá, 10 anos de idade, que eu tinha que fazer isso. E... Challenge accepted. É, exato. Que bom que eu consegui. Eu finalmente lancei um jogo. Posso dizer que eu lancei um jogo, mesmo tendo aí, tendo basicamente 12 anos de indústria. É a primeira vez que eu com certeza posso dizer assim, beleza, eu lancei um jogo. E não foi qualquer jogo, um jogo seu, um jogo autoral seu. Isso, todos os outros assim, ah, tudo bem, eu estive próximo do lançamento, ou, ah, lançou, não deu certo, e depois lançou de novo, e, né? Todos nós sabemos. Exato. Então, tipo, é a primeira vez que eu tenho esse sentimento de, tipo, ah, puta, finalmente, lancei um que eu posso assinar, entende? Eu posso dizer assim, ah, beleza, essa é a minha expressão pro mundo. Eu só achei que, assim, eu até falei pro Giliard um pouco antes de que eu não devia falar muito sobre isso, mas foda-se, eu vou falar. Eu só achei que a crítica dos jogos, a crítica da indústria, ela, sei lá, é semi-inconsequente, assim, sabe? Tipo, a maneira que os jogos funcionam hoje, sobre os patches e tal, tudo é moldável. E você deixar uma marca forte sobre o jogo de alguém, sobre o produto de alguém, que não vai sair, como aconteceu com a gente, usar a palavra shit num review, é muito duro, sabe? É muito forte. E não é profissional também, né? Tu pode não gostar do jogo e é claro. O teu trabalho, dizer qual é a tua opinião sobre o jogo. Mas não é profissional, sabe? Tu levar pra esse nível, assim, é foda. Achei triste da parte deles, assim. Então, sabe? Foi muito duro. Foi um soco muito duro pra mim, assim. E é bem isso que você falou. Como é que eu vou dizer? Eu me pergunto sobre pra onde isso vai andar, sabe? Eu acredito que reviews são importantes, só que você dar a sua opinião pessoal numa coisa deveria ser explicitamente, isso aqui é a minha opinião pessoal, mas o jogo acerta nisso, erra nisso e ele é assim. Porque um review pra mim deveria dizer, o jogo é assim. Você gosta disso, pegue. Você não gosta disso, não pegue. Um review factual. Exato. Uhum. E hoje, cada vez mais, o review, ele tá buscando atrair as pessoas em vez de informar, sabe? Tipo, tá mais em cima de tipo, nossa, isso aqui dá view. Então, sabe, vamos malhar. Fazer sensacionalismo às custas de se perder a noção do que é uma formação de opinião. Exato. Responsável. Exatamente. Tô vendo um programa da CNN que passou outro dia, que eles estavam falando disso, assim, de como a TV, Shock TV, né, que eles chamam aqui, que é quando o host, né, o cara do, tipo, xinga e chama gente, assim, só pra poder xingar e falar mal e sabe... Tipo Hell's Kitchen. Não é nem isso, cara, era pior do que isso, assim, sabe, que foi, isso é início do reality TV, né, que é, as pessoas gostam de ver gente se fudendo e ver gente sendo maltratada e ver gente... Isso é parte dessa cultura imbecil de TV, assim, sabe? Sim, e querendo sim. Não, tá passando pro review, porque as pessoas vê um review e vê... Vai primeiro ver a nota, né? Daí, pô, nota baixa, quero ver o que o cara falou, sabe? É, como que o cara fudeu ali, É foda isso, é meio de que dessa cultura de reality TV, assim, de que as pessoas quer ver o circo pegar fogo, sabe? Sim. E não necessariamente se informar sobre alguma coisa. E eu acho que essas pessoas, elas têm um poder muito grande na mão, sabe? Exato, Santos. Elas têm aquele negócio, ela make or break o teu jogo. Ou ela faz ele ser um sucesso, ou ela te fode até o fim, assim. Uhum. E é um poder que, como diria o Spider, o Homem-Aranha, tem isso aí, você usa responsavelmente, sabe? E eu não vejo isso acontecendo, pelo menos com a gente. É, a gente fala muito aqui disso, mas poucas vezes sentimos na pele, quer dizer, nunca sentimos na pele da forma que você tá sentindo essa irresponsabilidade e o estado que a gente chegou com relação à crítica de games, igual você falou. Muito poder, quase nenhuma responsabilidade, essa ânsia de atrair o clique, de se destacar mais do que o outro. E isso aí, cara, pra quem tá do nosso Sim. lado da corda, né, é cada vez mais frágil, é muito, muito difícil. Agora, eu só espero, assim, que pra cada um review irresponsável que a gente tenha, que tenha um outro vídeo de gameplay como o do Didi, como a gente citou, sabe, que pegou o espírito, assim, da coisa e, cara, falou até, olha, eu vou revelar isso aqui porque a galera vai assistir mesmo. O Diogo, até um bug ele achou durante o vídeo dele, mas a forma como tudo aconteceu e ele reagiu a isso, foi tão inusitado e interessante que você dá risada. O Sandro tá dando risada do bug, eu tenho certeza. Apesar de ser o bug do jogo dele, sabe? E bora pra frente e mostrou o jogo pelo que é, falou o que ele achava, contou piada e, sabe, dava pra ver que a intenção dele ali era, sabe, pô, entreter a audiência dele do jeito que for, sabe? O jogo pelo que ele é, né? E não pelo que eu quero vender que seja pra atrair mais cliques, entendeu? E eu espero só que pra cada um desses responsáveis exista tantos outros, entendeu? Tipo do Diogo, assim, responsável. E mesmo que existam tantos quanto, exato mesmo valor, os reviews, ou esse tipo de pessoa igual o Diogo, valem 100 das outras, entende? Isso aí. Pro tanto de vezes que alguém chegou aqui pra mim, me adicionou no Steam e falou, cara, teu jogo tá demais, cara, tá muito massa isso, ou, tipo, saber que tem um cara lá na Costa Rica que fez um review que, tipo, o cara falou assim, eu recomendo 100%, entende? Ele mandou um e-mail pra gente falando assim, foi o melhor, pra mim, foi o melhor jogo indie que lançou esse ano. Então, tipo... Sabe, tipo, a gente acerta muito em cheio em algumas pessoas. Sim. Eu só queria que fosse muito mais fácil da gente se livrar desse peso que a gente vai ter que carregar, entende? E a gente vai ter essa marca pra sempre ali. E isso é muito triste, assim. Pod Quiz. Hey. It's up to us to take out Umbrella. Pod Quiz Musical volta aqui no episódio 116 para aproveitar a presença do Sandro também e fazer aquela nossa brincadeira de sempre. Vamos ouvir primeiro. Ó, da semana passada, todo mundo reclamou que foi muito fácil. Acho que foi de propósito. O cara que tentou fazer uma homenagem a um game que finalmente vai ser refeito e aí acabou ficando realmente muito fácil. Vamos ver se o Sandro, que o Rafa e o Seco já estão cansados de saber qual é o jogo, vamos ver se o Sandro vai saber qual foi o Pod Quiz Musical da semana passada. Vamos ouvir aí. E aí, Sam, tá ligado? Pô, já sabia com 2 segundos de música, cara. 3 primeiras notas já foi. Resident Evil 2. The Resident Evil 2, muito bem. Que foi anunciado recentemente aí que vai ser feito o remake, depois de muita galera pedir. Eu quis fazer essa homenagem, né? E aí acabou que teve, sei lá, 500 respostas certas pro podcast. Eu só vou ler o nome dos 10 primeiros que acertaram, fora os próprios participantes do podcast que também acertaram. A Mariana, o Rafa e o Seco. Quer dizer, o Seco acho que não acertou, mas ele, se pensasse um pouquinho mais, teria sabido. Mas quem acertou essa semana através do Twitter ou dos comentários foram o nosso patrono Murilo Floriani, foi o primeirão. Depois o Josiael Silva, o Herbert Parazio, Rafael Wilker, Jefferson Rodrigues, Bruno Alexandre, Alexandre Miyagi, Ellison Eduardo, Felipe Broco e Daniel o Coutinho. Só os 10 primeiros aí, porque se eu fosse ler o nome de todo mundo, era só isso que a gente ia fazer no podcast de hoje. Mas vamos agora ouvir a musiquinha nova do Podcast 116, o nosso novo podquiz musical. Tá bem mais difícil essa, eu acho que ninguém vai acertar. Mas vamos ver se vocês vão conseguir me provar errado. Vou tocar aqui o trechinho pra vocês. E aí? Pode falar já, assim? Já pode falar? Se você acertar, o editor vai bipar. I am... Sandro acertou. Sei não, hein, Sandro? Acho que você é a exceção da regra, hein? Acho que a galera não vai descobrir, não. Desafio tá lançado. Entra lá no @podquestbr no Twitter ou nos comentários do episódio 116. Prova aí que o Giliar tá errado. Prova que você sabe que game é esse do Podquiz Musical. E é isso. Olha, foi um podcast carregado dessa vez. Queria agradecer demais, Sandro, sua presença, sua candura, sua honestidade de abrir o coração aqui e contar pra gente histórias fantásticas, lições que todos nós vamos carregar sobre esse desafio. Quando a gente fala, né, pô, é difícil, precisa de uma coragem muito grande se tornar um desenvolvedor independente, apostar todas as suas fichas, né, nisso. Você é a prova viva. Acho que você experimentou muita coisa de bom e de ruim que pode acontecer para um cara que se dispõe a fazer isso. E eu tenho certeza que você vai sobreviver disso tudo. A Cyber Rhino também vai sobreviver. E daqui a pouco a gente vai estar te trazendo de volta para falar do segundo jogo do seu estúdio, viu? Mas obrigado demais pela sua presença aqui. Obrigado a vocês por abrir esse espaço de novo, né? Eu acho que deve ser o terceiro. Segundo ou terceiro? Terceiro ou quarto, terceiro, né? Quarto que eu participo. Então, muito obrigado mesmo, sim. E é bem legal de ouvir a opinião de vocês e compartilhar tudo isso, sim. Que bom que eu não me emocionei. Nem um pouco. Tipo, emocionar demais, assim, né? Que aí fica feio. Lembra do Beraldo, né? O Beraldo, toda vez que fala com a gente, ele dá uma choradinha. Beraldo. Cara, esses últimos dois dias foram assim. Isso aí, Sandra. Agora você tem que abrir a versão Cyber Rhino casual, assim, né? Aí você tem a Cyber Rhino que faz hardcore, e aí você tem o Brant que faz jogos casuais. Não, chama de Baby Rhino. Ah. Então, obrigado também, Fernando, Rafa Kunen, pela presença aqui. Todos os links, hein, vão estar no post, inclusive, o link para você comprar Grifonite Epic, né, na loja do Steam. Cara, depois de tudo que a gente falou aqui, eu duvido que você que tá aí ouvindo não vai querer experimentar, né, e botar à prova suas habilidades em shmups, como a gente falou, né, não é o jogo para o cara que tem um coração fraco. É. Então, se você se sentiu desafiado, mete a cara, busca lá no Steam. Obrigado novamente, Sandro. Um abraço para todo mundo. Guilherme se despede aqui e até semana que vem. Tchau!